Comecei cedo, foi no corre, escrevendo rima no 12. Ainda molecote, eu com 13, quase 14. Sonhando em gravar um disco, pop moleque liso. Louco, mas sonhador, sem tênis e mal vestido. Quem vai dar patrocínio pro cara que canta a rua, que fala real do crime, a realidade nua? Eu com os amigos de bike, correndo atrás de apoio. Porta fechada na cara, a favela chorou de novo. Eita vida louca, comigo foi ao contrário. Essa porra me afundou, logo me vi andando armado. Na quebrada os parceiros roubava rádio de carro, vendia back de 10, cometia assassinato. Eu disse Suzuki, dei cavalo na boleia. Cantava um rap quase sempre sem plateia. Quantos amigos meu morreram no enterro, eu me desespero. Lágrimas caem no papel, na homenagem correi o verso. Demorou pra virar, e o preço que eu paguei, confesso, não valeu pagar. Preferi a presença dos churros e do Josemar. Quando me vê sorrindo, fecha a cara. Meu rap é pesado, tem peso de várias almas. E é só moleque vida louca, traficando rap na boca, pra juntar grana e gravar um CD. Se a poesia me salvou, quem sabe então ela pode salvar você. E é só moleque vida louca, traficando rap na boca, pra juntar grana e gravar um CD. Se a poesia me salvou, quem sabe então ela pode salvar você. Nós somos do gueto, de onde eu venho, o que vale é seu desempenho. Anda pelo certo, mesmo no erro, às vezes é preciso, eu entendo. As vivências no bairro, as festas de rap na rua de baixo. Nós é tudo suspeito, preconceito no olhar disfarçado. Embala os versos, estica a pista como nas antigas. Nas oficinas, break, rima, scratch na batida. Gravar um CD, ter um EP, era impossível. Isso são vários, mano, vários sonhos desde o início. A poesia é crua, traficando rap na rua. É o peso das nove, tio, rasgando as madrugas. Que fere a alma e dói no peito, é um estrago mesmo. É uma ferida, é uma saudade de quem foi mais cedo. Estica o rap, injeta emoção nos coração. Mas rap de favela, a realidade do mundão. Sem ilusão, desde o início, pique os pés no chão. Eu sei o quanto pesa essa poesia, irmão. E é só moleque vida louca, traficando rap na boca, pra juntar grana e gravar um CD. Se a poesia me salvou, quem sabe então ela pode salvar você. E é só moleque vida louca, traficando rap na boca, pra juntar grana e gravar um CD. Se a poesia me salvou, quem sabe então ela pode salvar você.